Ideal 9970, está livre a linha e decolar, pistão no zero, vento 120 graus com 05 nós. Hotel Juliette Serra, desça para 510, o ajuste 10 no 3 retorna através do Sassu. Retorna através do Sassu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, torre 1895. 1895, graças, Hotel Juliette Serra. O 970 decolou 857, chama controle 119, decimal 35. Tem um bom voo e bom dia. 935, 99760. India Hotel, get back, hold position. Liderão 9970, contato radar, suba para o 360, saída Momo. 360, Momo, Liderão 9970. Intenciona pouso na 35, girar para 17, não há tráfego a reportar no setor. Solicito 17, por gentileza. E cruzamento da final da 10, reporte girando bases, encontrei checado. Hotel Juliette Serra para 17. Cruzamento 9-0, repassaram a gira no Paz, Hotel Juliette Serra. Radar, azul 2796. 2796, bom dia, informação quilo, prossiga. Tem a informação quilo, está no pátio de número 3, para possível atualização, João Pessoa. João Pessoa, nível 1990, autorizado. Rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à esquerda, subida Conde, 5-4, corrijo. O transponder 0260, controle 1935. Conforme autorizado para João Pessoa 190, conformado do plano de voo, decolando da 10, curva esquerda, perfil da Conde, 0260, transponder, 6935, controle. Ok, dentro, clear. Amar arrival, distance like level 060. Amar arrival, 060, American. Controle Salvador, bom dia, 3304. 3304, identifica a chegada Bonfi, desce até o 070 e redução para 2509. Bom, 2509. Controle o Yankee Romeo Tango, já no local de sobrevoo, o nome 600 é para sobrepor a área restrita de Camaçari. Gente, o Yankee Romeo Tango, com que altitude? O nome 1700 pés agora, neste momento. Serra tem livre pouso, 1-7, vento 1-2-0 graus, com 0-3 nós, reporte solo controlado. Livre pouso, reporte solo controlado, o seu direcionado. Serra informa um jato, um Global Express, Antaxu e Oscar. Vai ultrapassar, após o pouso, ultrapasse a Oscar e vai dar passagem ao jato para ingressar na pista e após prosseguir ao bate 4. Hein? Sim, estou dando passagem, até o Gilete Serra. Bom dia, o Gol 2199, identifica a informação aqui. Gol 2199, identifica a chegada Mari, voa ITAP. O Gol 2199, possível pela cidade? Mari, está presente ITAP, está mantendo 2709. Gente, quanto é essa velocidade, 2199? Vai manter, pode descer para quanto? Inicialmente 050. 050. Até condições de prosseguir então pela grama, até o Gilete Serra, é isso? Afirmativo. Se for para facilitar para vocês, pode dar o ingresso aqui. Negativo, pode prosseguir com o pouso e após prossegue dando passagem ao tráfego. Ok. Talk back to have sight in the helicopter on the runway 17. The traffic has passed, it's clear to line up in the weight threshold 17. Gilete Serra, solo 03, após a passagem do Global Express, após prosseguir até o Pátio 4. Felipe Frequência, bom dia. Até o Gilete Serra. Então, 3304, completa a redução para 2309, segue com o número 3 na aproximação. Tá bom, vai reduzir para 203 na base. Rodolfo, está cruzando 160, Sideral 9970. Sideral 9970, Recife 2685, Terra 2545, bom voo. 2845, 2545. Hotel Quebec, clear to take off runway 17, the wind is 150 degrees, weak 05 knots. American 229, reduce speed 220 knots. 220 knots, American 229. Mike Romeo Alpha, siga. Delta Quebec Airborne at 05, call 119.35. control departure, Euro. Have a good flight and good day. 109.25, thank you, you're 200 Bravo, India, I'll be back. Mantenha a velocidade para frequenciamento 2199, vai ser o número 1. Desça para 2.000 pés e ajuste 1014. Ok, descendo para 2.000 pés, 1012, mantenha a velocidade 2199. American 229, descer 4000 feet, 4810, 14. 4000 feet, 1014, American 229. Então 3304, sobrevetor para frequenciamento, direita para a 240, limite ao localizador. 240, limite ao loco, 3304. Mike Romeo Alfa, Yes, Quebec, 3,200 feet, for flight level 240. Hotel Bravo, India, Hotel Quebec. Radio contact the pathway, climb to level 240, bell the pathway. Climb to level 240, Hotel Bravo, India, Quebec. Prossiga, Mike Romeo Alfa. Decolou já adianta, senhora. China, grupo Zulu, São Gonçalo dos Campos. Passado 42 milhas, passa pela radial 352, Salvador. Uma pousa 1-1-3. Só me sinta meu pé. Vou mais uma hora. Sente com o Centro B? Zero. Sente no meu pé, direto de China, mais com o meu alça. Positivo. Só me sinta fazer um breve sobrevoo na BR-24, posteriormente prossegue. Com mais uma hora. Sente no meu pé. Positivo. Atingiu 070, 3304. Sete, mantenha. Sim. American 229, reduce speed 1909. 190, American 59. Não, 3304, desça para 050. 050. Prossiga, Papatango, Índia Delta, Papá. Autorizado, Valença, no plano Yankee, decolagem da 17, com curva direita, subida coral, na rota conforme o plano, pista, corrijo. O transponder, 0133, 0133, controle 1935. Gente, desculpa aí, confirma o transporte para 0134. Confirmo. Chama a 2895 para o táxi, Índia Delta Papá, morro. Milhas da presente? Mais 5 milhas, senhora, depois toma a proa de São Gonçalo. Papá, zero. Positivo então, mais 4 milhas. Então, 99 iniciou a redução. Enche o 2199. Então, 3304, curva esquerda, voa na proa 220, limite permanece localizador. Segue com o número 309 do PSG, 1757 da American Line. Segue, esquerda, proa 220, atinge, vai atingir o 050, pode prosseguir na descida. Então, 3304 até 4.000 pés, ajuste 1014. 4.014. American 229, descend 3000 feet, on 8104. 3000 feet, 1014, American 59. O 2199, aeronave próximo à Duna, na nossa frente, 4 milhas. Confirmo, o 2199, o tráfego mantendo 1 mil pés, É um Alfa Sierra 50 efetuando sobrevoo entre Duna e Sindra, sem interferir na sua aproximação. O Mike Romeo Alfa, dá presente, confirma para o ideal para o destino? 344. Deixa, então dá presente direto ao destino. Positivo, dá presente direto ao destino, faixa 344. Mike Romeo Alfa. Tente, reporta 20 milhas de Salvador. Positivo. Estabilizado no QLS X-Ray, voo 2199. 2199, completa final, torre 1895, com pouso. 295, obrigado. American 229, descend 2000 feet, connection 014. Clear final, report established on localizer. 2000 feet, report established on localizer, American 229. San 3304, desça para 3000 pés, ajuste 1014. Hotel Bravo, Índia, Hotel Quebec. On assistant 125.1, backup 13325. 125.1, backup Fagan, Australian, backup is 133.25, Hotel in effect. Altímetro 10 no 4, vento 18, 0 graus com 05 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Teve pouso, pista no 0 com 1014, 219 graus. Mike Romeo Alfa já pro ano de destino? Mike Romeo Alfa, controle Salvador. Mike Romeo Alfa, controle. Então, 3304 para o localizador. Esquerda para o 150. Esquerda 150, 3304. Romeo Lima. Só não escuta, prossigo. Zero dois, prossiga. American 229 is established on the local answer. American 229, complete final call tower 118 is now 95. 1895, good morning. Tráfego, Boeing 737 da Gol, já na curtíssima. Da final da 1-0, está livre saque da seta, que foi Oscar, aguardando autorização para decolagem, Guardião 07. Então, 3304? 10-4, 3304. Poderia feito uma ponte com o Mike Romeo Alfa, solicitar que mesmo chame Salvador? Mike Romeo Alfa, 10-4, do 3304, tá? Riffland, via down to lock, at bottom side 1014. 1014, report out of marker, American 59. Quatro da Tango. Michael, meu alfa, na escuta do Yankee, meu tango. Controle Salvador, é o Rio 9811, bom dia, está ciente daquilo? O TAN 3304, desça para 2000 pés, ajuste 1904, está livre ali, essa aponta localizador. 2000 pés, reportará localizador, negativo contato com o Michael, meu alfa. Gente, grata pela ponte. O Rio 9811 desça sem restrição para 3.000 pés, ajuste 1014. Sem restrições para 3.014, libera a velocidade para o 9811? Inicialmente está livre, Rio 9811 aguardando novas reduções. Gente, obrigado, 9811. 263, controle 0935. Lenny Kranz, American 229, continua approach. Ok. Tá fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decola 15, prossegue com a proa sul, inicialmente proa sul, proa do farol do Itapuã, chamando controle 119.35, irá prosseguir via corredor axé, sem um bom voo até o regresso. Regresso proa sul, chamará o controle 119.35. 199, solo 15, 219 agora, bom dia. 219, bom dia. Bom dia, Rondo 219, Mato Livre, noite. Rondo 2199, táxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette. Winds 190 degrees, with 05 knots. We see traffic clear to land, American 229. Estabilizou? Completa sinal, torre 1295, grata pela ponte. 2199 da Gol, portão 612, via Juliette. Para o 612, via Juliette. No 0, no 4. Botará. Delta Fafá, dentro da esteira do Boeing 757 da American Airlines, passando agora o eixo da 17. Após a esteira, tem livre decolagem da 17, o vento no 8, 0 graus com 0,5 nós. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, 500 pés, litoral, reporta visual contínua. Portará visual, 7. Nine on the ground at 18, leaving by the right, call 121, decimal 9 in the morning. 121, decimal 9, bomb to you, American 229. Yeah. Yeah, Delta Fafada, inclusive 8, controle 199, decimal 35, então bom voo, bom dia. Yeah. 2811. America 229, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Okay, Alpha Juliet to 11, American 229. Aqui passar ingresso 97, Romeu Lima. 304, passou e travou? Afirma, passou sempre. Os pistão no 0, vento 18, 0 graus, com 08 nós, então 3304, altímetro 614. Vamos autorizar, 3304. Romeu Alfa, confirma como recebe o controle. Gente, foi chamado diversas vezes o Mike Romeu Alfa, duas aeronaves efetuaram ponte, chamamos na livre e nenhum contato com a aeronave. E qual a base do senhor é onde? Gente, então ao retorno à base, o senhor checa a sua frequência, o Michael Meu Alfa. Depois de diversas tentativas, comandante, agora eu recebo 5/5, porém negativo nenhuma durante o voo do senhor até agora. 2-0 milhas, nenhum contato, duas aeronaves efetuando ponte com o senhor e o controle chamando diversas vezes na frequência livre. Olha, ainda... Ingresso no meu Lima, reposta cabeceiro no 7, pronto. Sobrevoo, o novo estimado de pouso. Gente, frequência livre, o Michael Meu Alfa e atenta à sua frequência. Índia Delta Papá. O contato radar suba para 040, voa Coral. Eu estou descendo a reversão de Salvador. Está na emergência aqui do trem. A roda do nariz está variada. E estou descendo a reversão para Salvador e pouso na pista 17. Oh, bom dia. Bom dia. 4299 Campinas, ciente. Prepara da Elio da Morte, vai guarda corte. Da Elio da Morte, vai na 3304, na pista, escuta, livrou. Sam 3304, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette pro 07, bom dia. Estabilizado ILS, o 989. Afirmativo, reporta estabilizado. 7, reportará, 989. Índia Delta Papá declara emergência da presente? Confirmo. O senhor declara emergência, o Índia Delta Papá? Confirmo. Gente, o Índia Delta Papá, o senhor prossegue agora para pouso direto na pista 17? Confirmo. Gente, prossegue farol de Itapuã? Confirmo. Farol de Itapuã, mantendo o pé. Rio 989. Prossiga. Gente, curva agora pela esquerda, passa o 360 pela esquerda. O Rio 981 mantendo 2.000 pés devido a tráfego de emergência em Salvador. Ciente, iniciando o 360 pela esquerda, mantendo 2.000 pés, 981. O Índia Delta Papá? Escuta. Gente, o senhor necessita de algum apoio em solo? Eu, a equipe de bombeiro aí, tá? A roda do nariz está variada e possivelmente eu... A roda do nariz vai apertar após o pouso no solo, porque a roda do nariz chega avariada, quebrou. Então assim que a gente pousar, o avião vai arrastar o nariz no solo e pode haver perigo de fagulha aí, que é perigo e risco de incêndio, né? É, já estamos em coordenação com a torre, já está tudo coordenado na presente, vem de Adelta Papá, para a oposição. Poxa, por exemplo, vai direito tomar aliás, estou mantendo a voz do farol de Itapuã. Gente, a torre já está ciente das condições do Índia Delta Papá. Confirma o POB? Está com dois a bordo. E informa ao pessoal do bombeiro, se possível, que a nossa saída é pelo lado direito da aeronave. Gente, o Índia Delta Papá. Papá? O Rio 989 inicialmente mantém espera em Duna, aguardando para prosseguir na pista 10, o Rio 989. Ciente, 989, espera em Duna, ciente. O Índia Delta Papá, confirme autonomia. 2 horas e 30. O Índia Delta Papá carrega carga perigosa? Negativo. Índia Delta Papá, combustível remanescente? Confirme. O combustível remanescente? 2 horas e 30 de autonomia. Enche. Controle Salvador, bom dia, Xenemia 312, informação Kilo. Índia Delta Papá, torre 1895. 1895. Confira a nave, chamou o controle? Papa Tango, Yankee Romeu Tango. Prossiga, Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, próximo à rotatória, solicita sobrevoo em Lauro de Freitas, na proximidade, no através norte da capital 10, através norte do eixo da 10. Sente. Mantenha 1.500 pés. Foi para a posição de sobrevoo, reporte iniciando, Yankee Romeu Tango. 1.500 para lá, graças. Controle Salvador, bom dia, Xané 63, 12, informação Kilo, descendo com o Xané 63, 12, acionando a identificação autorizada, chegada a Mari, desce até o 050. Gente, for descendo aqui, Xané 63, 12, pode voar Duna? Negativo, mantenha a chegada 63, 12, redução 250 nós. Mantenha a chegada, resumindo, 2532. Delta Papá, teria confirmação do combustível remanescente? 2:30. Essa prova é outra vez norte do aeródromo. O Yankee do Tango inicialmente mantém a rotatória, o Yankee do Tango, devido a tráfego em emergência em Salvador. Ciente do tráfego, vai manter a rotatória e, se possível, aproxima afastado do eixo da 197 sem interferência no pouso da mesa. Inicialmente, o senhor mantém a espera na rotatória, Yankee do Tango a 1.500 pés. Ciente, grato. A órbita sobre Duna pode ser a padrão pela direita? Afirmativo. Rio 98 no 1, iremos coordenar com a torre, mais quantos minutos se aproximar? Positivo, agradecemos. Nada. Alô, Gol no 095, bom dia. Confirme. Gol no 095, bom dia, autorização para confim. Aguarde a gentileza da 095 sair da borda para essa leva. É isso. Recolhida. Azul 2796 com 49 a borda para 25 horas da alterna, Marcelo. 2096, aguarde. E 796, por gentileza, mantém a posição aguardando o táxi, 09 em emergência, seguindo para pouso. Afirmativo, vai manter a posição aqui. Aguardando o pouso da mesa. Estimado de 3 minutos. Ok. Solo, já teria cópia do 4299? 4299 Campinas, aguarda a cópia por gentileza. Delta Papá avistado, livre pouso, pista 17, o vento 170 graus com 05 nós. Informa a equipe já de apoio no solo aqui. Positivo. Controle o Yankee do Tango. Prossiga. Ciente da aeronave já autorizada para pouso, solicita permanência afastada do pouso da mesma para nave diferente, para que possamos manter a região norte mais próxima da 28. Gente, o Yankee do Tango aguarda coordenação com a torre, inicialmente mantém a espera o Yankee do Tango. Aguardando. Yankee do Tango, agora torre 1895 mantendo 1.500 pés. 1895 mantendo, graças. Qual seria a previsão para o 98 no 1? Aguarde, já estamos em coordenação com a torre, o Rio 98 no 1. 7. Olá, eu vou no 05. Agora, com o espectramento, você pode iniciar depois do dia? Mantenha o setor, hein, que é o meu tango. Mantenha o setor, tango. Aerofação 80 está presente e retorne ao pátio com gentileza, Romeu Lima. Afirmativo. A curva agora à direita, na praia de Duna, está livre ele é para o Rio 98 no ano. 98 no ano, ciente. Pinas, nível 340, volta conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, 5443, transponda o controle 1935. Autorizado, São Pinas, nível de voo 340, via rota, decola no zero, Dael, Leda, Motiva, com curva à direita. Acena 5443, 1935, suspeito estacionamento no 9. Autorizado, suspeito estacionamento 9, azul 4299. Obrigado, Sam. Paulo, voo na 095. Luna 095, aguarda a cópia, por gentileza. Ciente, aguarde. Azul 2796, táxi autorizado até a Índia. Até o ponto de espera da 1-0, via Índia, 2895, 1014. 1094, Índia, ponto de espera da 1-0, azul 2796. C7, mantém a posição, Romeu Leão. Confins, nível 360 cruzado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva direita, arbor, transição é nessa, 5440 no transponder, controle 1935. 360, arbor é nessa, transponder 5440, controle 1935, pushback e acionamento, 1095. Aguarde, pushback e acionamento, 1095. Localizador, o Rio 98 no ONU. Rio 98 no ONU, completa sinal, torre 1895, grato pela colaboração. Ok, 1895, 98 no ONU. Belém, mantém tua movimentação de viatura, se não houver na taxa. Mike, tá aí, prosseguir. Mike Lima, na Lima, chama o solo 219. Salvador, bom dia, o Rio 98, Uno Uno. O Romeu Lima, mantém a posição da presença, gentileza. Vamos fazer uma vistoria no Mike para liberar o seu táxi, ok? Só um minuto. Mais uma data do 2796, ponto de espera da 104. Torre Salvador, Rio 98 no ONU, Full ILS, baixar travado. Rio 98 no ONU, reporte passando marcador externo, altímetro 1014. Gente, altímetro 1014, passando externo nesse momento, 98 no ONU. Yankee Romeu Tango, confirma intenções. Yankee Romeu Tango vai manter sobrevoo na presente posição. Mantém o setor sem interferir com a aproximação e decolagem da 1-0, hein, Romeu Tango? Grato, sem interferência, Tango. 1-9-8 no 1, forma o tráfego setor norte, mantendo 1.000 pés, não interfere, tráfego no helicóptero. Informa o vento 1.60 graus com 0.8 nós, sem livre pouso, pista 1-0. Foi para o 9-8 no 1 essa instrução, a frequência foi interrompida e entrecortada contra a aeronave. Confirmo, Rio 98 no 1, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1.80 graus com 0.8 nós. Forma o tráfego à esquerda, mantendo o setor norte, 1.000 pés, afastado aproximadamente 1 milha. O setor norte não vai interferir com a aproximação. Ciente, temos o tráfego no Tiquez, o Rio 98 no 1, livre pouso, na pista 1.0. Meu tango, afaste com gentileza da aproximação 1.0, que afaste para o setor norte, mantendo distância de segurança. Ciente, grato, Tango. Channel 6312, está livre LS, reporta o localizador. Localizado LS, reportará o lote de Channel 6312. Negativo, Romeu Lima, aguarde autorização da infraero. Romeo 4299, visual com gol, mantém condição ou prossegue? Tem 4299, tem condições de seguir o táxi? Afirma. Céu, Fonte Espera, via Índia, Torres 895, 1014, bom voo. 0014, via Índia, prossegue, lá 895, bom dia. Forte ao término, hotel de Lecerra, altímetro 1014. O meu Lima tem livre táxi, mais de Lima na Lima, chama solo 219. O 2796 ali mantém, cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, azul 2796. Controle Salvador, bom dia, azul 2590. Azul 2780, identifica a chegada a Mari. Reporta no ideal de descida. Essa informação foi 2590? 2780. Salvador é o azul 2780, ciente da Kilo, mantém nível 70. 2780, identifica a chegada Mari, reporta no ideal de descida. A importância é descida, se quiser a gente voa para onde dona já. Inicialmente voa ITAP, tem condições de iniciar a descida da presente? Afirmo, ITAP na proa descendo o 2780. Desça para 050, o azul 2780. Gente, para o 050 2780, obrigado. O azul 2590, agora contato radar. A 65 milhas de Salvador, vou indo na proa de Mari para interceptar a chegada, reporta ideal de descida. Na proa de Mari para interceptar a descida, 2590. Confirme. Tem estribo Romeu Lima, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Pátio Índia. 2895-1014. 4299, mantém a posição. O 2796, decola os 39, controle 119, decimal 35, são bom voo, bom dia. 1935, obrigado, bom dia. E azul 2796, bom dia. Confira a nave? Azul 2796, decolar. Como é que você transponde? 2796. 7. 79. 379, barulho. O Léo da Morte vai mandando cópia. No perfil da saída Conde 190. O 2796 e transponda 0260. 0260 está acionado. O 2796 ainda com negativo contato com a aeronave. 0260, posição normal, passou o cheque. 0260, está iniciando o cheque. O azul 2590, no ponto de jogo de descida. Azul 2590, desça para 0620. Para 0620, 2590, ali. Aprendizando X-Ray, o cheiro é 6316. Ele é 6312, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, sabe que é pouco. 45. Cliente mandando, grato. Guardião 08, bom dia, prossiga. Guardião 08, asa fixa. Bom, devido a pouso em emergência da aeronave na 17, a pista está impraticável, ok? Tudo em condições de decolada 1-0. Taxi Guardião 08, reforço para o cruzamento no Taxiway Oscar, pista no 7. Bom dia, Torre Chené 63, 1-2, estabilizado, final do X-ray. Chegou a aeronave, agora 7 milhas de Salvador. Vou direto para onde? Direto para onde? 2796. Helicóptero, não vai interferir com a aproximação. Vento 190 graus com 05 nós. Tempo pouso autorizado, pistão no 063, 1-2. Gente do helicóptero, livre pouso na 1-0, Chené 63, 1-2. Tem restrição para 3.000 pés, ajuste 1014. Para 3.000 sem restrição, 1014, 2780 das 1. Guardião 08, vai lhe prosseguir táxi via pista 17 e vai liberar na Taxiway Quebec. Fica atento à movimentação de viaturas aqui na pista. Pronto. Autorizado Guarulhos 320, rota conforme o plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita da Olê da Motiva 5452 no transponder, controle 1935. Estamos prestando uma nave da companhia. Ok, já vai chegar. Gente do Guardião na pista, as aeronaves no pátio 5 e as viaturas sem interferir com nada, segue para o pouso direto no pátio 5, Tango. 9811, no solo 44, à direita, 1219, solo, bom dia. Bom dia. Bom dia, solo, Xenia 3-2, livrou. 6213, táxi autorizado até antes da Juliette, via Alfa. Via Alfa, antes da Juliette, Xenia 3-2. Guardião 08, na escuta, Torre? Não sou, Guardião 08 vai prosseguir. Agora, Veracruz, no meu pé, decolando a 1-0 com curva direita, corredor axé, a subida e aciona o padrão. Controle 119, decimal 35, Guardião 08. Perto do Guardião 08, vai prosseguir ingressando agora na Quebec, a força Mike Lima. Na Lima, vai manter a posição na Lima, chamando o solo 219 para prosseguir o táxi. Do 299 tem livre da decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 04 nós. Iniciada do 4-2, Romeu Tango, prossegue o táxi com cautela, reporte no solo controlado 4-5. Lima sem cabeceira, 1-0, gol no 095. Ali, mas é, gente. 0-9-5. 4179 solo. 3179, autorizado 3-60. 99, decolou 4-6, controle 1-9-35, bom voo. Graças, Rick, Azul 4299. Azul 4299. Azul 4299, contato radar 340, saída da Dael. Dael, Azul 4299. Meia 3-1-2, Juliette, portão 3. Juliette 03, 02, boa. Guardião 08, táxi via pátio, reporte no através do 612. Tá, na 62, guardião. Já informando o término do cheque do equipamento. Que bom dia, então, Juliette. Zero 095, o vento 150 graus com 05 nós, tem livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, boa nave, boa nave zero, azul. Lima, após gol, Lima tem, cabeceiro 10. Reporta localizador. Vai reportar? Solos 48, livre frequência, bom dia. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0-4. Para 3.000 pés, no 0-4, azul 2590. Azul 4299 e voa direto Leda. Leda, azul 4299. Leda, Bono 095, contato radar 360, saída Arbor. Arbor, Bono 095. Estabilizou 2780 da Azul. 2780, completa final, torre 1895. 1895, boa, obrigado. 780 da Azul, estabilizado. Na aproximação, guardando pista livre, Azul 2780, altímetro 1014. Aguardando 2780. Autorizado, porto seguro no nível 360, decola a pista 10 curva à direita da El, Leda, Minev, 5175 transponder, o controle 1935, o voo 2196, posição 62. Correto, 62, uma pronta pushback 2196. Chamaremos, obrigado. Guardião 10, guardião 08. Guardião 08, mantém a posição. Espera a posição, 08. Meu Lima decola 51, chama o controle 119-35, tem um bom voo com meu Lima. Agora. 2196, solo voltando. Consiga, senhor. Transponder 5475, corrigindo. 5475, obrigado. Chama a piloto 62. Chama lá. 105, nós. Livre pouso, azul 2780. Elefa. Elefa, 1095. Controle, Romeu, Romeu Lima. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, contato radar 080, Seda Coral. Lima, Coral, Radar Seda. O 2590 efetuando desvio? Afirmo. O 2590, Voa Duna, reporta estabilizado. 2590, quadrante estabilizado no lote. De quantas milhas de desvio do COA 2590? Olha, novamente estamos na prova do Duna, estamos com o nosso equipamento aqui a uma milha de Duna. Sim, no radar aparecia o senhor à direita do curso, o 2590, o motivo do questionamento do controle. Aproximado. Interceptando o lock agora, o azul 2590. Sim, já está estabilizado. Ok, coisa aí, full. Quatro, dois, nove, nove, Recife, 251, alterno 3325. 251, 3325, azul, 4299. Pode decolagem. Ali mantém após o tráfego na curtíssima, Guardião 08. Faz o tráfego lá na terminal 008. Não tem descido até 4.3859, a base para prosseguir na descida. Salvador, Altan 3304, centro da Lima, pronto para Costa. 3304, Brasília, autorizado, nível 360, posição 17, decola a pista 90, curva à direita, saída da Arbol, condição elétrica. Controle 1-9-35, transponda 5472. Só não consegui entender a subida, qual é o nome dela? Saída Arbol, transição elétrica. Arbol elétrica. Brasília 360, decola da 10, curva direita, Arbora Elefa, Upper Zulu 17, Aerovia. 1935, controle 5472, transporte. Portão 7, chama pronto. Vai chamar. Bom dia, 2780. Bom dia, 2780, táxi Alfa, Kilo, parte 3. Táxi Alfa, táxi Kilo, parte 3, 2780. Na 3859, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, está livre LF. Mais estabilizado, 3.000 pés. Salvador, Estel Azul, 2590. Bom dia, 2590, altímetro 10 no 4, está baixado de travada? Afirmo! Azul 2590, o vento 180 graus com 08 nós. Recurso autorizado, pistão 0. 2590, gente.